E essa vai tocar no meu Uno Black. Vai, vai, vai. Gami na batera, Elias guitar. E arregaça o som e bota ele pra falar. Dentro do meu Uno Black as bichinha quer entrar. Arregaça o som, aqui não tem complicação. Pode marcar a farra que eu levo meu paredão. Ame na batera, vai DJ Kiba. E eu morava no interior e era um cara pobre, disposto, trabalhador. Queria um esquema, mas era um pobre coitado. E tudo que eu tinha era só um pouco quadrado. Cansado de sofrer e de ser humilhado, botei um paredão pra tocar um bom quadrado. E o pobre coitado é do interior, agora ganhou a fama. Raparigueiro pegador. E arregaça o som e bota ele pra falar. Dentro do meu gol quadrado as bichinhas quer entrar. Arregaça o som, aqui não tem complicação. Pode marcar a farra que eu levo meu paredão. E arregaça o som e bota ele pra falar. Dentro do meu gol quadrado as bichinhas quer entrar. Arregaça o som, aqui não tem complicação. Pode marcar a farra que eu levo meu paredão. MeuCDs.com ou de CDs. E eu morava no interior e era um cara pobre, disposto, trabalhador. Queria um esquema, mas era um pobre coitado. E tudo que eu tinha era só um gol quadrado. Cansado de sofrer, de ser humilhado, botei o paredão pra tocar um gol quadrado. E o pobre coitado é do interior, agora pegou a fama. Raparigueiro pegador. E arregaça o som e bota ele pra falar. Dentro do meu gol quadrado as bichinhas quer entrar. Arregaça o som, aqui não tem complicação. Pode marcar a farra que eu levo meu paredão. E arregaça o som e bota ele pra falar. Dentro do meu Uno Black as bichinhas quer entrar. Arregaça o som, aqui não tem complicação. Pode marcar a farra que eu levo meu paredão. Vai DJ Kimba, vai. Tem que respeitar, viu? Load CD. Paredão do PC. Paredinha da Flux.